Prosiga. Autorizado Congonhas via Tesouro no zero por base a Corsair conforme a rota. Nível 360. Saída da El, Leda, ótima. Decolada pistão a zero após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronta. tá livre, chama a taxa. Chama a taxa, 190. 175 bordo, 4 horas e 10 Galeão. Uno 161, autorizado táxi até o ponto espera da pista na 0, via Pachone, táxi Índia, quando lá torre, 118, Guzmão 95, Kennedy 107. Autorizado Pátio Índia, quando lá 118, 95, 1.017. Uma boa, vou no ano próximo, espera no 0 próximo. Colono 61 ali, decola puxa no 0, ou no 00 grau, 05 graus. contact. Controle Salvador, bom dia, vou... Lua 161. Lua 161, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Via 360. Alfa Tango Chilete, prossiga. Sim, reporte ao término. Alô, tá 360 no Parofax, POB 164, 3 horas e 40, só tendo no galhão. 3601, autorizado o saque direita índia até o ponto zero da pista na zero, quando a torre no 8, decimal 95, quem negar o na zero, na 7. Ponto zero, 95. Salvador, 2601.0901. 6601, a linha decola, puxando 0, vento 120 graus, 08 nós. A linha decola, 7600. Gol 1166, correção, Gol 1161, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Gol 1161. Gol 1161, chama Recife 251, grato. A corrida, o senhor precisa. Gente. Das 4 e 7, controle do 1 da 0 decimal 8. Bom dia. Controle, bom dia, Otan 3601, decolado, cruza 1507. Otan 3601, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Isso, da El para 360, 3601. 3601, chame centro Recife, frequência 1285, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Bom dia, bom voo. Aqui novembro autorizado reboque da parte 3 até o portão 01 no reporte alterno. siga. Gente, bom dia. Autorizado, Guarulhos, peso 10, Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mote. Vai decolar da pista 10, deve decolar de primeira curva à direita. Achando 5153, controle 120, décima 8. 360 autorizado, Leda da El, peso 10, Taubaté. Decola da 10, curva à direita, 5153, décima 8. O Chile 6251, correto, chama pronto. Gol no 229, procedimento de informação Charlie, pronto para cópia, São Paulo Congonhas. Uno 229 autorizado, Congonhas, VPZ 10 por base, após segue conforme a rota. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5154, controle 120, décima 8. Muito bem, autorizado São Paulo, Congonhas, VPZ 10 por base, rota do plano de voo. E autorizado 360, na saída da El, Leda, Motiva, com curva à direita após a decolagem da 10. 5154, responde ali 1220-8, 1229. 1229, contagiamento correto, chama pronto para o feedback, saneamento. Samarim.